falar o que se eu já não sei. Eu já não sei mais o que faço. Pra te entender eu já provei. Provei que quero mais que um abraço. Hoje eu senti no seu olhar, senti teu fogo me queimar, ardendo a pele de paixão pra te provar. Hoje eu senti no seu olhar, senti teu fogo me queimar, ardendo a pele de paixão pra te provar. Não adianta colocar outra no seu lugar. Ficamos frente a frente sem saber o que falar. E tá sozinho sem ter ninguém pra me escutar. Não adianta afogar esse meu coração, jogar no fundo do oceano a nossa paixão. Que um dia ela volta a me procurar e a gente vai se amar. Hoje eu senti no seu olhar, senti teu fogo me queimar, ardendo a pele de paixão pra te provar. Não adianta colocar outra no seu lugar. Ficamos frente a frente sem saber o que falar. Gritar sozinho sem ter ninguém pra me escutar. Não adianta afogar esse meu coração, jogar no fundo do oceano a nossa paixão. Que um dia ela volta a me procurar. Não adianta colocar outra no seu lugar. Ficamos frente a frente sem saber o que falar. Gritar sozinho sem ter ninguém pra me escutar. Não adianta afogar esse meu coração, jogar no fundo do oceano a nossa paixão. Que um dia ela volta a me procurar e a gente vai se amar.